coração. 5-0, bom, 905. Bom, 905, chame Centro Recife na frequência 195, decimal 1, alterna 133, decimal 95, gol 905. 2590, 3395, boa noite, gol 905. Ajuste no 098, continue a aproximação, lá de pista livre no 096. Pois será, pista livre, 096. Com 3662 no solo zona 9, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 1. Próxima direita, chame solo 21, curva até 3662. Afirmo. Pouso 096, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus com 079. E pouso no 0, 096. Isso foi, 3662. 1973, 54. 973, proceda. Autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima. Via OP November 857, bolso restante conforme. Nível de voo 360, saída Dael, Leda e Rumi. Decola pista 10, primeira curva à direita. Código 5445, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Galeão, nível 360. Da cola da 90, curva direita até a linha de Rumi. Excesso da 9887, pouso de alta do plano 445, 2015. No 973, cotovelamento correto, chama pronto, portão 14. Porta na nova. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 121, gol 096. Solo gol no 973, está na posição 4, puxa, deca, canadá. 973, autorizado, puxa, deca, canadá, chame táxi. Cuidado, puxa, deca, canadá, para a porta, com táxi, gol no 9. Salvador, boa noite, bom lugar, nosso meio de Lebron. Voo no 096, Alfa, reporte em 2 Juliette. Alfa, reporte em 2 Juliette. Autorizado, Salvador 25350, veio o Cruzolo 17, decola 210, curva à esquerda, saída Cuca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5451. Salvador, 963, bom 0, 0, 0. 963, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento no 00 grau, 08 nós. Autorizado a decolar, pistão 0, telefone para buscar esse maneiro. estiver nesse momento, senhor Carlos. Tudo 795, ação de estação, dessa vez chegada a ponto para nível 050, ajuste ano 09. Salvador de Fortaleza, 370, via Cruzolô 9, decola pista 90, curva à esquerda, sai Camomo. Transição frote, controle 1920-8, transponde 5460. Salvador de Fortaleza, via 370, via Cruzolô 19, decola 90, curva à esquerda, sai da bomba, transição frote. 1208 controle, 5460 transponder na posição 9, gol 1096. Chamei por um zero, prospecção, né? Tamanho. Índia e Alfa da ponto espera, no ponto espera, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-9. 22, ponto espera, 2-1-9-5. Tráfego Salvador, o da 3895. Prossiga, 3895. Poderia só me adiantar a saída prevista para Guarulhos e Atael? Sim. Muito obrigado, já chamo o seu para autorização. Chené 6310, autorizado para o SPEC, acionamento jantar. Autorizado, chamar para o tanque. Zero, ajuste 908. Teste via chegada a Mali, 10018. Muito obrigado. A minha visualização aqui de aproximadamente 20 milhas, negativo. Nenhuma por 20 milhas na aproximação. Algum problema? Negativo. Pronto, então, para decolar. Autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Vento de 1.00 graus com 1.00 nós. Decola 1.00, já terminou isso. Curva à esquerda, proa 200, limite com o seu autorizador. Esquerda, proa 200, limite com o seu lote, tá? 3831. 310, tá aqui. 158 a bordo, autonomia de 3 horas de altar na Fortaleza. Taxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera Chame Torre 11895, ajuste de altímetro 1098. Autorizado, ponto de espera 7299. Para 2 mil pés, aguarde o último vetor da NPC Falco de localizador. 2 mil aguardando, tá? 3231. Regulado aos 47, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 3258. Está no ponto de espera pronto, chame 63, vamos lá. Muito boa noite. 32, não confio. Qual a informação? É 16300, está no ponto de espera pronto, senhor. Zero, tem autorizado alinhamento e decolagem. Autorizado alinhamento e decolagem pista 1-0. Vento no 00 graus, com 1-0-9. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0. Oceanar 63, 1-0. 3305, desça para 3 mil pés, ajuste no 0-9. 3.000, 3.000. Para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 160. Autoridade IBS, reporta estabilizar, 3231. Esquerda 160, vai reportar estabilizar, 3231. Chama 310, autoridade. Chama 310. Decolado ao 5-1, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, muito boa noite. Boa noite, senhor. Controle Salvador, Oceanair 6310, decolou na PUCA, cruza Mickey. 0, essa é a identificação, suba a via saída da PUCA para nível 350. 350 via PUCA, Oceanair 6310. Três, três, zero, cinco, desça para 2000, pede autorizado IADS, que foi pista 90, reposta habilitado, está 3305. 2000, está autorizado, 3305. Está estabilizado, 3831. Então, 3831, como 7 na IADS, chama aqui, cavalo na frequência 118, decimal 95. Pode chamar, 3831. Aí, Taubaté, decola pista 10, curva direita, da EOL da Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5630. Tráfego avistado, ajuste no 018. Pouso autorizado, pista no zero, senhor vento de 090 graus com 190 máximo. Cheque de pouso 90, tá 3831. Atenção bater, aciona 503, controle 1718, 502, confirmando, portão 8, então. 502, transporte, 08, azul, 279. Azul 3, deixa para nível 050. Tudo 795, reduzo para 290 watts. Reduzindo 210 watts, 2795. Chanel 6313, reduza para 290 watts. Solo 5-4, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, confirma 2-1-1? Afirmo, 2-1-1. Boa. Autoridade DLS 3305. Então 3305, chame a torre da rodada, frequência 1-1-8, decimal 95. 2-1-1-5, boa. Alfa 298, desce para 2007, autorizado IARS, pistão a zero, reposta pisada, azul 4298. 2000, reposta a zero, reposta pisada. 5, visual, bastante travado. 3305, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 018. Pouso autorizado, pistão a zero, senhor vento de 100 graus com 109, com 3305. Pedro Paulo, pista 10, com 3605. 2795, desce para 3000, tá aí, ajuste no 08. Para 3098, azul 2795. Autorizado, LS? Isso é para 2000 pés, autorizado em ADS XUA, pistão 0, retroche, rapida azul 2795. Para 2000, autorizado em ADS XUA, da 10, azul 2795. Próxima de ADS 3, 03231. 03231, ingresso XUA Juliette, portão 07. Juliette pro 07, 3231. Sub 98, reduza para aproximação final, chama a torre Salvador na frequência 118, décima 95. 1895, muito obrigado, uma boa noite e até amanhã. Azul 2795, reduza para aproximação final, reduz estabilizado. Gente, reduz para mim de um azul 2795. 6 milhas com campo à vista. Azul 4298, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8, número 2 para pouso em Salvador. Continua a aproximação, aguarde direção de pouso. Eu vou prosseguir na aproximação, obrigado. Azul 4298, continue a aproximação, caso não receba autorização de pouso na DA, reporte iniciando o procedimento de aproximação perdida, 4298. Afirmativo, assim eu fará. Rio 5974, acione a identificação dessa via chegada bom para 4000 pés, ajuste no 018. No solo 59, libera pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 1, reporte pista livre. 21, ano vai reportar. Estabilizado no ILS X-ray azul 2795. Azul 2795, reduza para a aproximação final. Entrete e ADS XUA, pistão 0, chame a torre Salvador na frequência 118, decima 95. Torre, frequência 18895, azul 2795, boa. Oxenel 6313, para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 135, autorizado e ADS XUA, pistão 0, desce para 2000 pés. Apenas Teresina, 3 horas e 10 autonomia, com 122 agora. Estácio autorizado via Índia e Alfa até o ponto espera. No ponto espera, chame torre 1895. O ajuste de altímetro 10198. Sente Índia e Alfa, ponto espera 2895, com 1,2, com 0,96 lá. No solo 01, libera pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121, décima 1. Direito 21, muito obrigado, até amanhã. 21, já. 21, obrigado. Reduza para a próxima até final, segue tráfego número 1 para pouso, Alfa, tempo 72. Foi autorizado a pista 10 azul 2795. Alfa, informante da Juliette, menor 422, amigo. 3305 após o gol, Juliette, portão 5. Chame a 3.3, complete a DSX 2.0, chame a pessoa da nossa frequência 118.95. 3.1.3, boa noite. Tráfego avistado, justo no 0.1.8, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, chame 3.1.3. Guarda, está livre, 795 no solo ao 04, primeira pista próxima à interseção à direita, chame pista livre, senhor. A próxima à direita, chama na sua mesmo? Afirmo, chame pista livre, senhor. Vou construir no jeito, ingresso de Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, uma boa noite, senhor. Puxa, M3 no 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso pro 63 no 3. Pouso 2795, por gentileza, solo 121, decimal 1, senhor. Solo 121, 2795. Pouso 782, ação de identificação, voo em Mário, para que você está chegando a Mário, ajuste no 018, desce para nível 050. Boa, Mário. No ideal, pode descer 0.0. Azul 2782, afirma, no ideal, descer para o nível 0.0. Ideal, 0.0, descer para o nível 0.0. Eu esqueci de uniforme. Ok, aguarde a cópia, o uísque é uniforme, ajuste de altímetro 1-0-2. No meia, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Chama 3-1-3, Taxi via Alfa, reporte Alfa, Juliette. Alfa, Juliette. Fala o Azul 2745, o sinalizador está chamando na 3 ao meu. Ok, gente, Azul 2745. Vamos seguir a instrução de vez? Afirme. O Whiskey Uniforme é o solo? Ok, ciente, um instante. Então 3895 autorizado, chega em táxi. O 096 decolado aos 08, chame agora o controle Salvador, frequência 120 decimal 8, senhor, com o voo. 1208, obrigado, uma boa noite, tá bom, 096. Boa noite. De Salvador, boa noite, voo 1096, passa 1400, cara. O 1096, o controle, contato radar, suba como autorizado. Vamos subir como autorizado, voo 096. Três, ingresso para o Juliette, portão 612. Whiskey Uniforme, está pronto para cópia? Salvador Porto Seguro, 400, veio para o Zulu 44, decola pista 97, curva direita da El, Leda, a 2 Leda, direto Porto Seguro, controle 1208, transponder 5506. Bate o 5 com a sua bola. Estou recordando com a mesa 1895, ajuste 1018. 0 para 050, azul 2782. Azul 2782, voo direto Duna, desça para 2000 pés, autorizada aproximação ILS, azul 2782, ajuste 1018. Boa Duna, 2000, autorizado ILS, 2782. Com a 2, 18 para 5. 19, 5, 9. 19, 7, 4, checa 3, chega a torre, 1, 9, 8, 9, 5. 18, 9, 5, 9, 7, 4. 1, 0, 9, 6, suba restrito a nível 3, 3, 0. Restrito a 3, 3, 0, 1, 0, 9, 6. Salvador, boa noite, Rio 5974, final 0-0. Rio 5974, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 018. Reporte quando a visual com campo, trem baixo travado, 5974. Totalmente visual, 5974. Rio 5974, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 0 graus, 089. Autorizado, pouso, 5974. 096, POG, voo está autorizado, pois está dentro da minha área de responsabilidade. Gente, muito obrigado. Voando COG, bugou 1096.